Táxi Gol 1607, POB 189, 4 horas e 19, confirme. Gol 1607, autorizado o táxi. Rádio 1 Índia, Ponte Pera, Dona 02, 1895, Canal 015. Bem, Rádio Índia, na Torre 19, 1895, Gol 1607. Por 897, aguarda. Vai. Turno 1, chama Recife, 251 no bom voo. 251, já volto, obrigado. 642, decolou os 46, controle no 08. 608, 642, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, gol no 642, decolou o perfil. Voo no 642, contato radar 390, sai da PUCA. Seja autorizado 390, sai da PUCA, gol 1 no 642. Falou, tá 3890. 3890, vai aguardar. Boeing 757, tá com certo, aguarda após iniciar o puxa. Reportado. Após 577, aguarda, está autorizado. Encontrará o 3890. Alugou 17, 15 para o táxi. 175 a bordo, 3 horas e 58, alterno Galeão. Autorizado o táxi, Índio, ponte para dona 02, 1895, que negava no 015, 17, 15. No 0, no 5, QNH, no ponto de espera, 1895, voo no 7, 15. Oi, Salvador, bom dia, passaria do 9809, estabilizado. Passaria do 9809, pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 149. Autorizado na 10, está baixado e travado, 9809. Sim, continue taxi no gate 1-1. No 804, Recife, 251 no bom voo. Recife, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 7 no 5. Gol 7 no 5, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera da 7 no 5. Fala no 1897, posição 1. Puxa, tá funcionando. Gol 897, tá autorizado, puxa, é com ataque. Manda ataque, 897. O no 607, que você está aqui um pouco mais à frente. No 607 na escuta. 607 na escuta. Você está aqui um pouco mais à frente. Positivo. 1715, visual passaredo curto final no zero. Visual no 715. Após o mesmo ali, mantém. Após o mesmo ali, mantém não no zero, no 715. Passaria do 9809, solo 51, direita, chama solo 121 decima 9. Direita, solo 219. Bono 715, decolagem autorizada no zero, vento no 30 graus, 0149. Livre decolagem no zero, Bono 715. 09. 09809, bom dia, taxi Alfa, reporta antes da chilete. Confirme. Taxi via Alfa, reporta antes da chilete, passarei 9809. Afirmativo, Alfa reportará através da chilete. Salvador, bom dia, voo no 607, quando espera dar um zero pronto. No 607, ali mantém, pistão na zero. Ali mantém. Voo no 715, decolou 53, controle 120, décima 8. 08, boa. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 715, 1200 na Arbor. Voo no 715, contato radar, 360, sai da Arbor. Gente, como possível pode voar, Elefa? Autorizado Arvo. 7, Gol 75. 42, Recife, 1245, alternado no 2685. Recife, 1245, 2685, no 642. 07, decolagem autorizada no 0, vento no 30 graus, 169. Gente, livre decolagem para o Gol no 607. Ataque. 184. Agora, 3 horas, céu. Tá aqui, galera. 1897, taxi a Índia. Ponte espera do 102, 1895, que negão no 095. Dono 03890 para o táxi. 76 a bordo, Natal, autonomia 0345. 3890, taxia Índia, ponte esperador no 02, 1895, que negão no 095. Índia, ponte esperador 295, 3890. Passarei 9809. Após Airbus Latam liberar a entrada da Juliette, prossegue remoto no 4. Ciente, 9809. O Mike, sei bravo, solo. Sei bravo, solo. Prossegue a rádio. Ok, aguarda a TR da Passaredo, marque a sua direita na remoto no 4, após autorizado o início de reboque. Reporta no término, portão 09. Agora vai, leva, com 7 a 5. Para 35 no 4. Puxa, sonar. 5 no 4, autorizado, inspeccionar para 3, reportar. Vou operar. 7 a 5. Prossiga. Guardando, vai, leva. Gente, vou estar voando árvore, após árvore, leva. Aí, João, não pode rodar presente? Não, 8. Vai, 08. Não pode voar da presente, elefa, gol 715. O senhor vai voar árvore, após árvore é elefa, mantendo o perfil da saída. Certo, obrigado pela ajuda. Controle o gol no 607. Gol no 607, contato radar 360, saída da El. Saída da El, 607. Litoral Sul, controle 20.8. Acionado 0105, Mike Letton. Confirmando dois a bordo no Pato da Bato, acionamento táxi, torre 1895, Max Juliette Romeu. Base, chamou a torre, muito baixa transmissão. Juliette Romeu, a transmissão está muito baixa, livre acionar, chama pronta decolagem. Oi, bom dia, está 3890, ponto 010, pronto. 3890, bom dia, ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, 3890. Bono 897, decolou 58, controle 120, décima 8. 208-297. 4, 64 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia alterna, Salvador. Autorizado o táxi, passe 1 no Índia, fonte espera do 02, 1895, que nem acaba no 05, 555 no 4. Fonte espera 1835, estado no 095, tem que tomar. Salvador, o gol no 897, decola da El. Gol no 607, autorizado Leda, da presente. Gol no 897, decola, saída da El. O gol no 607, controle. Prossiga 607. O no 607, autorizado Leda. Autorizado Leda. O gol 1897, contato radar 360, perfil da El. Autorizado a nível 360, perfil da saída da El, gol 1897. Gol 1715, Recife, 1288, alternado no 260. 388-260. 5514 ali, mantém pistona 0. Vai manter na 10, 5514. Controle Salvador, muito bom dia. Tanto 3890, Pucaracaju. Tanto 3890, contato radar, 330, sai da Puca. 330 na Puca. Possibilidade, quando possível, voar Jambo ou Aracaju? Mantenha o perfil, Tanto 3890, aguarde coordenação direta com a equipe. Gente, Tanto 3890, aguarda. Meio acionamento, reporte, ponto espera. Salve, Salvador, bom dia, tá 3153, atualização 360, Galeão. 3153, Galeão, 360, via Pesulu 10, decola pista no 0, curva direita. Saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5453. 1607, Recife, 1251, bom voo. 251, bom trabalho. Foi direita na Dael, Leda Bridge, 208, controle, 5453, transponder, 3153. Correto, report push, 3153. Reportará. Tan 3890, autorizado, Jamo, da presente. Jamo, 3590. Controle, bom dia, 3554, decolou 00, tá passando 1500 pés. 355-14, contato radar, suba para 190, saída Puca. 190, saída Puca. Ingresso e decolagem, Romeu. Ingresso e decolagem, Romeu. Gente, 140.8. Um abraço. Tá 35 no 7, pushback acionamento no 04. 35 no 7, autorizado, push, porta táxi. Tá chamando táxi, tá 35 no 7. Romeu, fora. Romeu 04, teu retorno. Teu retorno, Thiago, abraço. Quanto tempo de voo? Uma hora? Isso. Pronto, quando for aí eu troco a ideia no 1234. Alô, abraço. É. Salvador, muito bom dia. Papá, papá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, 510, litoral. Pés de litoral, tá na proa do Marotapuã. Sente. O Gol 1897, Recife 1251, bom voo. 251, boa noite, 97. TAM 3890, chama Recife, 12545, alternado no 2685, bom voo. 2545, 2685, 3890, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, galera. Salvador, Mike Juliette Romeu, migrou o litoral, a banda do lateral está seguindo por Coroa da Ribeira. Sim, sobrevoo na área. Afirmo. Sente, a porta iniciando o sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Porta na iniciando o sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Trip 5514, direto Aracaju, da presente. Presente Aracaju, 5514. bordo, 4:55, confirme. 035 no site, taxi a Índia, ponte espera da 0-2-895, legal 0-5, confirma POB 148. Afirma 148, via Índia 8-9-5-14, obrigado, tá 35 no site. Salvador, muito bom dia. É o passarei do 9809, ciente da informação Kilo para a vitória da conquista. O passarei do 9809, confirmando, reportou para a cópia. A cópia. 180, vitória da conquista, recola pista no zero, curva direita, saída arbó, elefa, após direto, obtude, após vitória da conquista, controle no 20.8. 5455. Após a decolagem, curva direita, qual o perfil da saída? Ah, boa, eleva. Ativa 180, após decolagem, curva direita, arbor eleva, obtute na pro, é isso? Confirma o transponder. 5455-9809. Afirmativo, chamará para o pushback acionamento. Nível e ingresso da colagem da 10, está 35 no no 7, decolar as 14, controle 120.8. 208, obrigado, tá 3, 5 no 7. Salvador, bom dia, tá 3, 5 no 7.